Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Devagar,

Fábio Teles apresenta Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.